Seção 40 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Catarina Miller. Abertura do Livro da Vida, por Cortês Rodrigues. Transcendências nublóticas. Metafísicas raras. Modelei a minha obra com minhas mãos avaras. Litânias litúrgicas de febre de paixão. Crepúsculos de fogo ardendo em sentimento. Colunas de além sonho. Arcos de comoção. Claustros de arquitristeza, aonde o pensamento vive longe do mundo, em funda adoração. Castelo esguio sobre o rio do amor. Armei-me cavaleiro. Quebrou-se minha lança de guerreiro no combate da dor. Arquitetônicas teorias de beleza, transfigurações, ressurreições e a natureza. No fundo longo, sensitivo da emoção. Bizantinos jardins onde a tarde agoniza. Fluídicos aromas em mística ascensão, emanações do amor que a alma diviniza, em alma de outra alma eterna comunhão. Praia tão desconhecida do mar da vida vivida, onde o luar nunca vem, de onde a nau da minha alma parte pela noite calma, a caminho do além. E eis a grande rota seguida em mim somente, para que parta do mundo e chegue até os céus, e onde tu e eu iremos lentamente, da vida para Deus. Lisboa, 1914. Fim da sessão 40.